rol dos mal-amados, de pobres casais que se amam tanto e sofrem separados. Não há nada de errado nessa união, e nós aqui às margens da separação. Eu que sempre te avisava pra não se deixar levar por gente invejosa que vive pra caluniar. Tristes inocentes, felizes culpados, mesmo sem errar, serem castigados. Por ouvir dizer, sem nada provar, nosso amor morrer, não posso aceitar. Deus, livrai o nosso amor do rol dos mal-amados, de pobres casais que se amam tanto e sofrem separados. Deus, livrai o nosso amor do rol dos mal-amados, de pobres casais. Não há nada de errado nessa união, e nós aqui às margens da separação. Eu que sempre te avisava pra não se deixar levar por gente invejosa que vive pra caluniar. Tristes inocentes, felizes culpados, mesmo sem errar, serem castigados. Por ouvir dizer, sem nada provar, nosso amor morrer, não posso aceitar. Deus, livrai o nosso amor no rol dos mal-amados, de pobres casais. Obrigado, Beth, por mais uma vez ter cantado comigo. Te amo, amigo Neto.